A Secretaria de Educação de Foz do Iguaçu empossou na tarde desta sexta-feira os diretores das 51 escolas da rede municipal de ensino. Eles permanecem no cargo por 2 anos. Também foram empossados 85 supervisores que irão auxiliar na administração das unidades de ensino. Benessi Viana trabalha há 22 anos na área, atuou 18 como professora e nos últimos 4 anos como supervisora. Agora ela assume a direção da Escola Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C, e fala do desafio de ocupar o cargo pela primeira vez, reforçando a importância da parceria com a comunidade escolar. O maior desafio do diretor é sempre chamar a comunidade, ter a comunidade junto para trabalharmos juntos, porque eu acho que aí está o quê de tudo, porque sem a comunidade a escola não funciona. Entre os diretores empossados, 13 são novos e 26 foram reeleitos. É o caso de Serliândia Silva Batista, que pela segunda vez estará à frente da escola Adelis Anoto Scalco, no Porto Meira, uma das maiores do município com quase 900 alunos. Ela diz que nos próximos 2 anos pretende terminar algumas reformas que estão previstas para a escola. O principal desafio realmente agora é a pintura, né? Porque foi feita a última reforma em 2007. A gente faz o possível para manter sempre limpa, cuidada, mas assim, chega num ponto que não tem o que fazer quando a pintura descasca e fica envelhecida, né? Então, assim, o que nos preocupava muito era o piso, ele foi todo trocado, né? Agora falta o piso externo, a pintura e, claro, a gente vai pleitear a cobertura, que nós não temos um pátio coberto na escola. De acordo com a secretária Shirley de Carvalho, os professores terão, a partir deste ano, um acompanhamento de especialistas na área da saúde para auxiliar no trabalho. Contratamos uma equipe de profissionais de fonoaudiólogos, que nós vamos chamar na rede, fisioterapeutas e psicólogos, para dar esse suporte para o professor, já que o professor tem essa questão de usar muita voz, então, assim, para a prevenção mesmo da saúde do professor. A eleição dos professores ocorreu no final do ano passado. Segundo o prefeito Reni Pereira, a responsabilidade maior dos profissionais é manter os bons índices da educação na cidade. Que eles aproveitem agora, principalmente essa nova fase, nós construímos aí um plano de cargos e salários, depois de muitos, mas muitos anos mesmo, os professores almejavam isso, nós praticamente já está todo ele alinhavado para encaminhar para a Câmara, então vem um novo momento de satisfação por parte dos professores e principalmente para que a educação de Foz do Iguaçu continue sendo aí uma referência regional, que é o que nós queremos. Eu sei que todos que foram eleitos, eles fizeram a opção de se candidatar e estão aí, não é à toa. Eles têm capacidade para conduzir cada unidade educacional da melhor maneira possível. A votação não ocorreu em 12 escolas, já que, de acordo com a lei, em unidades onde não há mais de 150 alunos matriculados, o processo pode ser dispensado. Maurício Freire, para a CBN Foz.